Esta vida é engraçada, engraçada como que? Pra fazer uma piada basta só você querer. Pra juntar-se pra sua próxima lição que Deus nos deu, você rica junto pra si. E esse próximo sou eu. Ai, eu vou contar o que houve ao me casar. Na igreja nós entramos, fomos logo pro altar. O sacerdote após o ato foi a noiva desejar. E o Ventura junto os filhos disse alegre bem dizendo. Distraída ela responde: igualmente reverendo. Ai, essa foi boa, que mancada da patroa. Dum, dum, dum, dum. Ai, ai, outra mancada deu meu filho, querem ver? Quando no domingo levei ele a matinê, lá na tela apareceu um mocinho que é um estouro. Expliquei pra meu filhinho: esse é o afamado Zorro. Que bacana, né, papai? Mas em seguida eu quase morro quando ele me perguntou: e quem tá montado no Zorro? Meu querido lindo.